4089, posição 3, pronto para Fuji e Aquaman. Aguarde, é o número 1 no setor. Temos um bang da web já te iniciando no 4. Aguarde, Sanji. Aguarde, seria um tempo estimado para a gente passar por dentro? 8 minutos. Atente, 8 minutos, 4089. Recife 2685, é o triple 5490. Sola 10, direita, sola 10, 9. 2190. Alô, Salvador, Passarelo 2230, levando a sua escuta. O Passarelo 2230 está autorizado, táxi Alfa. E Juliette, remoto é a 14 do pátio principal. Alfa, Juliette, remoto é a 4, 2230. Estabilizou, 600. Gol no 600, torre 186. São livre LS, reporte estabilizado. 7, gol 924, livre, reporte treino. Paulo, Guadagnete 6721. 163, após autonomia de 3 horas e 51 minutos, alternando Recife para o táxi. Web 6721, está autorizado o táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186. Vai justiça 019. Autorizado o táxi à direita, quando pronto, 1186. 10191, vai justiça 6721. O Azul 4089, como o Boeing da Webjet está iniciando o táxi à retaguarda. Assim que o tráfego livrar o pátio principal, coordene com a equipe de solo e inicie o pushback chamando o táxi posteriormente. Tá ciente, então, após a passagem do colega da web na retaguarda, em contato com o pessoal de solo, vai iniciar o push e o acionamento para chamar pronto para o táxi azul 4089. Oi, bom dia, boa tarde, 6721 no ponto de espera da 10, pronto. 7721, mantendo o ponto de espera da 10, 6721. Estabilizado, gol 924. Gol 924, torre 286. Obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador. Boa tarde, gol 924, 2,5 milhas para o marcador. Baixo trabalho. Mano? É o gol 924, agora 2,5 milhas para o marcador, em baixo trabalho. Gente, o marido está livre, gol 924. Certo. Aquila, guarda. Boa, número 00, Sola 15, direita Sola 219. 219. Boa, 924, vento 160 graus, 119, autorizado pouso, pista 0. Autorizado pouso, 10, gol 1924. Marca Aquila, prossiga para 2. Boa tarde, Samadão. Boa tarde, do Julieta para o Rodal, paciente na Quebec. Ok, sim. Web 6721, após a aeronave na final, Lima tem, cabeceira 1-0. Após a aeronave na final, Lima tem, cabeceira 1-0. 6721. Autorizado o PRO do VR, aguardando para a modificação, Juliette para o Delta. Bravo, Delta, já. 4089, livre o táxi à direita, e no ponto de espera 186, torre, o ajuste é 1019. Livre o táxi, até o ponto de espera da cabeceira 10, quanto pronto, torre, 1 na noite, 186, já, ajuste 1019, azul 4089. A 328, Voiduna. Aprovo Duna, vou. 328. A 24, Solo 17, direita, Solo 219. 209. Boa, 924, livrou. Boa, 924, táxi via Alfa. E Juliette, o gate é o 2. Alfa e Juliette do 2, 924. Adicionamento com o táxi, Mike Kilo. Ah, é isso aqui. 4089, tá bom, cabeceira 1-0. 4089, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém, 1-0, 4089. Meia 721, decolado 19, controle 120, décima 8. Fora 208, meia 721. Controle web, meia 721. Meia 721, contato radar. Sua planejou 330, CD conforme autorizada. Subirão 330, até referência, quando possível, solicita direto o frote. Mantenha a saída agora de coordenação com o Recife e o Web6721. Guardando coordenação. Conforme, Juliette Bravo Delta para início de pesquisa. Papatango Juliette Bravo Delta, desça para 4.010, 1-0 no 9 do ajuste. Porta 6109, Bravo Delta. 20, decimal 8, acione 5163. Dado nível 2, 0, decolando da 10, com primeira curva esquerda, no sentido da POC. Da Boa Jambo, era Caju. Então ele saiu 208, transforma em 5106, gol 206. Tá correto, gol 806, chame pronto para o pushback e acionamento. Amaral 806. Controle Salvadora Sul 4089. Sim, para o controle. 4089 da Azul, decolou na sua escuta. Azul 4089, contato radar, Silva 360, Celio Daniel. 360, Daniel. Desça para 2000 pés, ajuste na 019, livre LS, aporte estabilizado. 2019, livre LS, tomara estabilizado com 328. Charme 6395, acima da identificação, chegada Amanda, desce para 4000 pés, ajuste 10019. 4000, identificou, Aman 10019, 6395. Nível 390, via Pesolu no 0, até Nilma, e após Nilma direto em Campina Grande. A decolagem é da 10, curva esquerda, após. A subida é a Fuca, na transição Zipar. O controle, ano 20, decimal 8, 5164 no transponder, o gol no 754. Autorizado 3907, e Neuma, foi direto. Saída Fuca, Zipar, roda 10, 3702, o gol no 754. Pega essa lamenta. Salvador, Atina 6320. Controle de Salvador, Oceania 6320. Está agora 270 de cap. Controle Salvador, Oceania 6320. Oceania 6320, acende identificação, desse planejo de voo 050, confirme velocidade. Mantendo 2709, desce para 050, identifico a ação, então a gente perdeu contato com o centro de tiro, por isso chamo direto o controle. Ciente, tem condições de manter essa velocidade até mais próxima de Duna? Até mais próximo, Oceania 6320. Oceania 6320, autorizado direto Duna. Direto Duna, 6320. Controle voo 6907, boa tarde. Gol 1697, eu tenho identificação. Chegada boa, se desce para nível de voo 050. Tá bom, filho. Pega até o banco. Está 3193, autorizado o nível 380. Via peso 10 até SMAP e após, conforme o plano. A decolagem será da 10 com curva à direita, subida da EL, após da EL Leda e após Leda direto bridge para interceptar a peso 10. O controle 120 decimal 8, acione 5404, então 3193. Correto e chame pronto, então 3193. Desça para 2000 pés, 1009 o ajuste. 2000 com 1019, Oceania 6320. Torre Salvador, boa tarde, bom 328. Bono 328, vento 170 graus, 149, autorizado pouso, 1090. Ele pouso 190, bom 328. Via peso Luna 9, decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, o controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5176. Autorizado para Fortaleza 370, via peso Luna 9. Vai da Momo, transição Frote, decola da 10, curva à esquerda, controle 1208, transponder 5176, da 3216. Tá 3216 e chame para o pushback acionamento. Chamarei. Salvador, passaria do 2231. Passaria do 2231, prossiga. Competitivo para a vitória da conquista, por gentileza. Seria o 2230? Desculpa, 2230, isso mesmo. Ok, agora só um instantinho, a cópia para a conquista, o 2230. A sua escuta. Salvador, gol 806 no 06. Para o pushback acionamento. Autorizado o chamar táxi, voo no 806. Vai para o táxi, 806. Gente, ACN, código 0224, Romeu Eco Índia. Eco India Controle. Como você efetuou o plano de voo junto à Flyer? Sim. Gol na 697, desça para 4.000 pés, 1009, Rush Rush. 4.009. A 315 reduza para 2009. Reduzindo para 2009, Oceaneiro 6315. Romeu Eco Índia, desça para 1.500 pés. Ajuste 1.099, Romeu Eco Índia. Alfa para ingresso, táxi Juliette. Alfa, vamos lá para ingresso, Juliette, o gol 338. É 315, autoriza 2.000? Confirme. 6315, passando toque, autoriza 2.000, visual que você tem. Chegar 6315, autorizar 2.000, 1.009, ajuste. 0.9, 6315. Já de LED, Oceaneiro 6320. Aguarde. 1.328, Juliette, portão 03. Juliette, foto 03, do gol 1.328. Romeu, a coisa confirma o tipo da aeronave. Romeu, 2.0. Tá mandando a boa, gol 9, desce, tá? 1.924, Maceió, 3.50, já aprovado, número 1 no pacote, tá, então, número 2 no pacote, aguardando, gol 1.924. Ok, obrigado. Alfa Salvador, 806, com 8.2 a bordo, autonomia de 2 horas, não tendo restrito para o táxi. Estação chegada Mari, desça para nível de voo 050. Identificou 050, Mari, está 31144. Romeu, a conta confirma o tipo da aeronave? É um Sierra Romeu 20, um Sierra Romeu 20. Sierra Romeu 205. Controle, autoriza a Duna para o 31144, até? 3216, portão 11, pushback, acionamento. Fiat, mantém a posição, é o número 2 no setor, são 3216. Tá na sua escuta. Receptar o localizador, Oceaneiro 320. Autorizado, reporte estabilizado. Foi, Tarã. Sua escuta. Autorizado, vitória da conquista, nível 1.80, decolagem da pista 1.0, após decolagem a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após direto vitória da conquista, o controle Salvador 1.20.8, aciona 5.177. Autorizado, vitória da conquista 1.80, decola da 1.0, curva à direita Arbor, após direto 1.20.8, 5.177, 2.230, passarela. Planejamento correto na remota, chama pronto, pushback, acionamento, o passarei do 2230. Voltarei quando pronto, 2230. Salvador, trip 5595, informação Romeu, boa tarde. Boa tarde, trip 5595, acione identificado, não chega da Mari, desça para nível de voo 060. Identificou, chega da Mari 060, confirme? Afirmativo, 060. Ok, posso descer mais 12 milhas, senhorita? Sim. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, até Orago, após o direto Maceió. Decolagem da pista 1.0, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca com transição Aru. Controle Salvador 1.20.8, aciona 5.4.1.4. 350 autorizado para Manso Senhor. Então na 10, como tu vai esquerda, pelo 58 até Orago, depois vai tomar Manso Senhor. Pucaracaru, 208-5414, 1924. Correto, portão 02, chama pronto, 1924. Chama lá. 2000, ajuste na 0, 19. Para 2000, com 2019, é localizador 6315. Ah, 6315, torre 186. 186, boa tarde. 6315 da 11, no localizador 6310. 6320, avistado. Está livre o pouso na 10, vem até 140 graus, 139. 6320. Livre pouso no 0, Xené, 6320. Na informação 6320, temos um tráfego no setor norte, é um Charlie 402, pequeno porte, não interfere no pouso. Sim, tem equipamento, 6320. Juliette Bravo Delta, forma Airbus 318 da Oxené, aguarde autorização de pouso. O Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta está com tráfego à vista. Gente. 70 autorizado, atendido 10, decolando da 10, com a esquerda, pública tração de par. 208, controle de saída, quadro no meio, transponder 1-6-0-0. Protejamento correto, portão 09, chama pronto, pushback no momento, gol no 600. Chama 600. Gol 1754, poderia confirmar os dados? 32, a moto, 4 horas e 23, Fortaleza. Autorizado táxi via pátio 1, Índia no ponto de espera da 10, chama a torre. 118 decimal 6, o ajuste 1019, tem um bom voo, gol 1754. Gente, pátio Índia, ponto de espera 186, gol 1754. Aeronave que chamou para cópia Guarulhos, foi o TAM 3805? Afirmativo. 340 Guarulhos, já aprovado, número 1 para cópia, aguardando só um minuto, então 3205. Afirma, vento, Juliette Bravo Delta? Afirmo, é 150 graus 109, Juliette Bravo Delta. Graças. Por 018, decimal 6. Cabec, Gilo. Torre 6315, estabilizado, trem baixado. Ok, aguardando apenas a pista livre, o 6315, ajustando 019. 6315, Torre, o Juliette Quebec Kilo. Chame na rotatória, Juliette Quebec Kilo.